pra vocês, ó. Cantando, bebendo e chorando. Ô, mulher bandida, é pura paixão. Se liga aí, galera. Cansei de te procurar, decidi vou te deixar. Veja só o que você fez. Você não falou de sentimentos, e agora por um momento quer se declarar de vez. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda. Você não falou que era santa, mas a paixão era tanta que nem deu pra perceber. Enquanto o coração te desejava, descobri que não me amava, só queria me envolver. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda. E agora eu quero convidar o nosso amigo Ricael. Forró balança, mais um cai. Chega mais, garoto. Deixa comigo, é os Pirimões. Aô, Butã. Cansei de te procurar, resolvi vou te deixar. Veja só o que você fez. Você não falou de sentimento, e agora por um momento quer se declarar de vez. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda. Você não falou que era santa, mas a paixão era tanta que nem deu pra perceber. Enquanto o coração te desejava, você jura me amava, só queria me envolver. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda. Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda.